Aqui é só prazer, amor. Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar, me comprometer. Eu vou tacar, eu vou ralar, tem que ligar pra mexer. Te tocar, mas eu sinto muito, tu vai se fuder.